Saiu de mano, lombo riscado, marca de argola, mas é empatada. Sergueu com gana de marimbondo, se recompondo de uma patada. Saiu de mano, olhando ao longe, meio reinosa, bacheiro suado, bacheiro suado. Sobrou do fervo, tasta vilhada, terra e volcada, tudo empatado, tudo empatado. Ficou na mesma, negando estribo, sem lado manso, no atropelão. Não teve lucro e nem prejuízo, fazendo juízo, quem der a mão. Não teve lucro e nem prejuízo, fazendo juízo, quem der a mão. Ficou um belisco no coração, tendo ressalca, tempo e salmoura, com salsa moura, é dia no chão. Saiu de mano, olhando ao longe, meio reinosa, bacheiro suado, bacheiro suado. Sobrou do fervo, tasta vilhada, terra e volcada. Tudo empatado, tudo empatado. Ficou na mesma, negando estribo, sem lado manso, no atropelão. Não teve lucro e nem prejuízo, fazendo juízo, quem der a mão. Não teve lucro e nem prejuízo, fazendo juízo, quem der a mão. Não teve lucro e nem prejuízo, fazendo juízo.